Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, servidores e servidoras desta casa, a comunidade que nos acompanha pelos veículos de comunicação. Inicio a nossa conversa de hoje falando a respeito das duas indicações que eu estou encaminhando então ao Executivo Municipal. A primeira dela diz respeito à elaboração de um edital, elaboração e abertura de um edital pela Diretoria de Cultura. Nesse edital, compondo ações diretas e efetivas à comunidade de artistas aqui do município de Taquara, produtores, trabalhadores da cultura. Taquara é um polo regional de arte, cultura e educação, todos nós somos sabedores, e nós temos então vários artistas, né, que neste momento estão sem seus ganhos. E artistas que possuem família. Então, muito aqui a gente vem discutindo sobre a retomada do desenvolvimento econômico pós-pandemia, durante a pandemia. Também temos que pensar nestes profissionais, né? Então, eu estou fazendo esse encaminhamento ao Executivo Municipal. Falando na retomada do desenvolvimento econômico, eu também faço a indicação da instalação de um centro de planejamento e enfrentamento à crise econômica. Com o objetivo de minimizar as consequências econômicas causadas pelo isolamento social. E nesta ação também pensar num banco de ações empreendedoras e principalmente com o auxílio e expertise que nós temos aqui no município de Taquara, que é o mestrado em desenvolvimento regional da Facate, né? Nós temos um corpo técnico de excelência dentro da Facate que pensa o desenvolvimento regional, então eu acredito que o Executivo Municipal possa estar chamando então esses professores, a coordenação do mestrado, para coletivamente poder estar pensando a respeito destas ações, né? Quando a gente fala em desenvolvimento econômico, retomada de desenvolvimento econômico e cultura, eu quero aqui trazer um exemplo disso, né? Nós temos um grupo tradicionalista aqui no município que se chama Gurizada Tchê, e eu estou dando um exemplo, né? Mas nós sabemos que tem as escolas de samba se movimentando, nós sabemos que tem outros organismos culturais também se movimentando para, de uma forma ou outra, conseguir enfrentar e poder auxiliar a população taquarense no que se refere principalmente à maior dor e sofrimento, que é não ter alimentos para colocar na mesa. Então, o Grupo Gurizada Tchê está fazendo uma campanha de doação de alimentos. Então, essa é a função da arte. É, sim, ter responsabilidade social. A arte não é só entretenimento. A arte é plurissignificativa, né? Ela é pluridimensional. E ela ajuda, sim, também no desenvolvimento econômico e no cuidado com as pessoas, né? Também hoje a gente iniciou aqui no município de Taquara a retomada das ações pedagógicas e educacionais de forma online. Então, todas as escolas hoje, né, se reuniram, fizeram seus planejamentos, né, e vão estar entrando em contato da educação infantil e ensino fundamental, séries iniciais com os pais, fundamental, séries finais e ensino médio já diretamente com os alunos, de forma online, primeiramente pelo aplicativo de WhatsApp, para ir passando as tarefas, né, e fazendo orientações, enfim, fazendo as aulas online. É um momento para todos nós muito difícil, né, que nós estamos tateando, porque tem todo o sofrimento da população no que se refere à saúde e à economia. Então, e nós não, funcionários públicos que somos, nós não estamos à mercê, né, como querem nos acusar de que nós estamos, né, à mercê disso tudo. Não, nós não estamos. Então, isso também nos afeta, né, e a gente está tentando achar uma forma de também poder auxiliar as famílias no que se refere à questão da educação e principalmente o cuidado das nossas crianças. Eu fico problematizando e pensando, né, que as ações da educação, elas têm impacto realmente na vida das pessoas, né? Dou dois exemplos. A ação do programa Eco Ponto Ecológico, que distribuiu mais de uma tonelada de alimentos e que permanece, né, com as escolas que estão no projeto, trocando material reciclável por alimentos, também, né, distribuiu mais de 46 cestas, e também as psicólogas do programa Meninas Cidadãs, que não estão atendendo as meninas nas escolas, mas iniciam o atendimento das equipes de educação ligadas à Secretaria de Educação, profissionais das diversas áreas da educação, também de forma online, porque esses profissionais também estão em sofrimento. Então, são ações estratégicas da Secretaria de Educação que têm que ser parabenizadas e que têm que ser referidas. Uma boa semana a todos e todas. Contem com o mandato da professora Mônica naquilo que vocês necessitarem.